Ladies and gentlemen, I present you a new style of music, an innovative style to the music market. Incomoda até umas horas, mas eu não tenho culpa se roubaram minhas molas. Não faço mal a ninguém, me gambé vem de lombrinha. Mas não sabe que a carreta é o paraíso das novinhas. É o paraíso das novinhas. Ah, é desse jeito? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? A carreta dos moleque. Quer parar? Se fumaça sobe e desce. Nem nada contra, também nada a favor. Ninguém tem culpa se os peixes incomodou. Quer parar? Quer parar? Quer parar quem? Quer parar? Não. Quer parar? Quer parar? Ação, viu? Quer parar? Lá vem eles, tá ligado? Molequinho tá embaçado. Rap treme o chão, sua carreta louca, flagrante esparrado. Os homens vem, vem, vem na cola, sei que vem, vem. Mas aqui nunca dá nada, só tem moleque do bem. Joãozinho, então se liga, atento lá vem as buras. Se mosca é mal, os lock bota captura. Giroflex, sirene, não treme, que o bote é certo. Esperto, curto o bom da vida, sem mosca no come cat. Não tem sigilo não, sirene zoa irmão. Os cana passa mal, se vê os palosão. Te chama a atenção, essa é a intenção. Caveira aqui é nossa cara e ninguém para não. Tu me acha um lazer e eu não tô de mole. Periga, cresce as pilocas, logo vem de love love. Só que sirene não embaça e eu sempre tô no ato. Alto-falante é cão raivoso e sempre vai falar mais alto. Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? A carreta dos moleque. Quer parar? Se fumaça sobe e desce. Nem nada contra, também nada a favor. Ninguém tem culpa se os peixes incomodou. Quer parar? Quer parar? Quer parar quem? Quer parar? Não. Quer parar? Quer parar? Ação, viu? Quer parar?